Viver, cantar, olhar a estrela, parece até que é brincadeira. MJ Produções. Viver, cantar, brincar de roda, imaginar poder voar. Galope vem, galope vai, e o mundo inteiro só me faz a mesma pergunta. Galope vem, galope vai, e o mundo inteiro só me faz a mesma pergunta. E vejo sorrindo palhaços que sabem chorar. E uso essa força do mal para o bem. Força se der luz, que eu quero ver a tua lágrima brilhante como a luz. Pintei o meu dia com as cores do amor. Fantasmas e bruxos retornam pro além. E vejo sorrindo palhaços que sabem chorar. Essa força do mal para o bem. Emanuel Júnior. The Best Audio Play Music. Me perdi no seu olhar. Tudo me fez apaixonar. Quando eu te encontrei. Me perdi no seu olhar. Tudo me fez apaixonar. A luz da lua, naquela noite decidi ser tua. Com você ao meu lado eu quero muito mais paixão. Chegamos no forró, era noite de São João. E fizemos a festa, eu, você, meu coração. Arrocha sanfoneiro, quero dessa forró a noite inteira. E pedir a São João, São Pedro e Santo Antônio pra esse amor abençoar. Arrocha sanfoneiro, quero dançar forró a noite inteira. E pedir a São João, São Pedro e Santo Antônio pra esse amor nunca acabar. Arrocha o nosso sanfoneiro, que eu quero dançar forró, mastruz com leite. A luz da lua, naquela noite eu decidi ser tua. Com você ao meu lado eu quero muito mais paixão. Chegamos no forró, era noite de São João. E fizemos a festa, eu, você, meu coração. Arrocha sanfoneiro, quero dançar forró a noite inteira. E pedir a São João, São Pedro e Santo Antônio pra esse amor abençoar. Arrocha sanfoneiro, quero dançar forró a noite inteira. E pedir a São João, São Pedro e Santo Antônio pra esse amor nunca acabar. Eu fiz uma fogueirinha, esperando meu amor. Tomou conta do terreiro, o forró se esquentou. É madrugada, já chegou quem queria. Foi a dar levada, só que tá beleza que existia. Lá, lá, lá, eu vou cantar de alegria. Quem espera sempre alcança, meu amor já me dizia. Via raiou, rastro na areia, minha sereia, São João é um amor. Eu fiz uma fogueirinha, esperando meu amor. Tomou conta do terreiro, o forró se esquentou. É madrugada, já chegou quem não queria. Foi a talismada, sorte da beleza que existia. Lá, lá, lá, eu vou cantar de alegria. Quem espera sempre alcança, meu avô já me dizia. Me arraiou, rastro na areia, minha sereia, São João é o amor. Ninguém me segura, só fogo aceso na mão. É São João, é São João. Cajazeiras e na Paraíba inteira. Vamos levantar poeira. Campina Grande é uma grande fogueira. Em Mossoró é só forró. Em Natal tem arraial. Se Santo Antônio me der sorte, eu vou casar no Rio Grande do Norte. No São João, no São João, ninguém me segura, só pode vocês na mão. É São João, é São João, ninguém me segura, só pode vocês. Eu danço um mês, começo tudo outra vez. Jaguatara e Capim Grosso, Bahia é axé, forró, seu moço. O Piauí e o Maranhão vão se tornar num só salão. Pior será, pior serão, pra quem perdeu o trem do São João. É São João, é São João, ninguém me segura, só fogo aceso na mão. É São João, é São João, ninguém me segura, só fogo aceso. Que coisa boa, puxa meu fole pra Lagoas. Tá tão pertinho de Aracaju, eu vou e volto pra Caruaru. Eu vou gritar Anavanju, no Formosão Anahie. O maior som do mundo vai ser pequeno pra mim e você. Esse é o trem mais animado do Brasil, meu compadre! É o trem do forró! como te amei. Por esse teu lindo corpo me fascinei. Quero estar em teus braços, entre abraços e abraços, me perder. Vou te pegar no meu colo e te beijar, e te levar comigo pra algum lugar. Dançar contigo colado no seu corpo grudado, até clarear. E no tocar no dedinho da sanfona, vou descendo meus dedos do seu corpo. E na emoção que sempre traz o forró, procurar um cantinho pra gente ficar só. E no tocar no dedilhar da sanfona, vou descendo meus dedos do seu corpo. E na emoção que sempre traz o forró, procurar um cantinho pra gente ficar só. Sabe por que foi que ele fugiu? Pegou o beco, se montou na cabriola. Nicolau Júnior pancadão.blogspot.com e baixe as novidades do momento. Quem mandou o sanfoneiro ir embora? Quem guardou a zabumba na sacola? Quem mandou apagar o lampião? Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais forró nesse salão. Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais forró no São João. Tem canjica, milho verde e aguardente, tem sanfona, muita gente dando mapa no salão. Forró bonito, tem fogueira, fumaceira, cangaceira, bebedeira e tem muita animação. Mas de repente o sanfoneiro foi embora e ninguém sabe por que foi que ele fugiu. Pegou o beco, se montou na cabriola, deu a volta, foi embora e ninguém nunca mais me viu. Pegou o beco, se montou na cabriola, deu a volta, foi embora e ninguém nunca mais me viu. Quem mandou o sanfoneiro ir embora? Quem guardou a zabumba na sacola? Quem mandou apagar o lampião? Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais forró nesse salão. Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais forró no São João. No Castelo das Pedras Sertanejas brilha o sonho do povo brasileiro. DJ Manuel Júnior, o reino da pedra do reino, o rei encantado chegou na caminhada, na cavalgada, na simbologia do amor. Na caminhada, na cavalgada, na simbologia do amor. É o monte, bem o monte, quem te conhece que conta. Simbologia, mitologia, Dom Quixote, Dom Sebastião. Eu vi o povo cantando, dançando e louvando ao pioneiro nordestinando, suassunando no reino, da pedra do reino. Eu vi o povo cantando, dançando e louvando ao pioneiro nordestinando, suassunando no reino do reino. Rezado na ciranda, no imaginário popular, na vaquejada, na batucada, no alto do bumbá, meu boi bumbá. Morte e vida civilina, casa grande senzala, alto da compadecida, Ariano, Suassuna e João Cabral, são páginas, retratos dessa vida. João Grilo, Cacão de Fogo, Padre Incício e Lampião, Banda Cabaçal, Novena e Renovação, Espinho e Fulô, cante lá que eu canto cá, Patativa do Açaré, Cavalhada Candomblé, Anal Catarineta, Cantoria Cavalhada, Fandango Marujada, Forró e Arrasta-Pé. Gonzaga é folclore, é cultura do Brasil. É frevo, é mandibite, maracatu e pastoril. Luiz da Câmara, cascudo, é cultura do Brasil. Estúdio MJ Produções, técnico em informática, áudio, vídeo e designer. Morte e vida civilina, casa grande, senzala, alto da compadecida, Ariano, Suassuna, João Cabral, são páginas, retratos dessa vida. João Grilo, Cacão de Fogo, Padre Incício e Lampião, Banda Cabaçal, Novena e Renovação, Espinho e Fulô, cante lá que eu canto cá, Patativa do Açaré, sertaneja, cantoria cavalhada, fandango marujada, forró e arrasta-pé. É frevo, é mangue pique, maracatu e pastoril, pinto do monteiro é cultura do Brasil. Estrela brilhar na cabeleira e o galope acordar na beira-mar. Vem de vir a canção da goiabeira, brisa a lua no mato pra cheirar. No cometa do forró bodó baiano, ou nas cores da cauda do pavão. Sanzimba, tuaregues e batutas, andaluzes de grande coração. Tenha fé no azul que tá no frevo, que azul é a cor. Cavalo, uma fêmea sem relevo, num galope de Olinda pra Bahia. Tenha fé no azul que tá no frevo, que azul é a cor da alegria. Num cavalo, uma fêmea sem relevo, num galope de Olinda pra Bahia. Quando a estrela brilhar na cabeleira e o galope acordar na beira-mar, vem que vi a canção da goiabeira, brisa lua no mato pra cheirar. No cometa do forró bodó baiano, ou das cores da cauda do pavão. Zanzibá, tuaregues e batutas, andaluzes de grande coração. Tenha fé no azul que tá no frevo, que azul é a cor da alegria. Num cavalo, uma baby sem relevo, num galope de Olinda pra Bahia. Tenha fé no azul que tá no frevo, que azul é a cor da alegria. Num cavalo, uma baby sem relevo, num galope de Olinda pra Bahia. São João é mais São João. A tradição tradição continua, a juventude vai pra rua, arrastando a multidão. Os blocos vão espalhando alegria, é o povo cantando e dançando dia e noite, noite e dia. Meu São João do Bonfim, que São João maravilhoso. Meu São João do Bonfim, você é pra mim o São João mais famoso. É tradição, é curtição, é alegria, é multidão, é emoção, é poesia. Todo dia é forró todo dia. A tradição do forró é na tradução da Bahia. Todo dia é forró todo dia. A tradição do forró é na tradução da Bahia. Meu Senhor São João do Bonfim, o São João é mais São João. A tradição continua, a juventude vai pra rua, arrastando a multidão. Os blocos vão espalhando alegria, é o povo cantando e dançando dia e noite, noite e dia. Meu São João do Bonfim, que São João maravilhoso. Meu São João do Bonfim, você é pra mim o São João mais famoso. É tradição, é curtição, é alegria, é multidão, é emoção, é poesia. Todo dia é forró todo dia. A tradição do forró é da tradução da Bahia. Todo dia é forró todo dia. A tradição do forró é da tradução da Bahia. Forró, bota, forró, bota, forró, bota. Forró, bota, forró, bota, forró, bota. Forró, bota, forró, bota, forró, bota. O São João da Bahia é o maior. Forró, bota, forró, bota, forró, bota. Forró, bota, forró, bota, forró, bota. Forró, bota, forró, bota, forró, bota. O São João da Bahia é o maior. Forró, bota, forró, bota, forró, bota. Forró, bota, forró, bota, forró, bota. Forró, bota, forró, bota, forró, bota. O São João da Bahia. Igual a nuvem flutuando pelo céu, vou navegando num barquinho de papel. Igual a nuvem flutuando pelo céu, vou navegando num barquinho de papel. Pra ver você, pra ver você, pra ver você, pra ver você. Levo o céu e as estrelas, mas não posso lhe entregar. Meu amor, eu tenho tudo, mas me falta o seu olhar. Mas não posso lhe entregar. Meu amor, eu tenho tudo, mas me falta o seu olhar.

da estação. Lá vai Maria Fumaça e minhas lágrimas fazendo seu amor. Partiu fazendo pirraça entre nuvens de fumaça carregando meu amor. Partiu fazendo pirraça entre nuvens de fumaça carregando meu amor. Ui, ui, ui, ui. Ela partiu fazendo assim. Ui, ui, ui, ui, ui. Me deixou só na estação. Na subida da ladeira, botou lenha na caldeira e brasa no meu coração. Ela partiu fazendo assim. Me deixou só na estação. Na subida da ladeira, botou lenha na caldeira e brasa no meu coração. Ridim Manuel Júnior, o plantadão de Macapá. Lá vai Maria Fumaça, levando tanto vagão. Num deles vai meu benzinho, me deixando aqui sozinho, perdido na estação. Lá vai Maria Fumaça, de minhas lágrimas fazendo seu vapor. Partiu fazendo pirraça entre nuvens de fumaça, carregando meu amor. Partiu fazendo pirraça entre nuvens de fumaça, carregando meu amor. Bibi, bibi, bibi. Ela partiu fazendo assim. Bibi, bibi, bibi. Me deixou só na estação. Bibi, bibi, bibi. Na subida da ladeira, botou lenha na caldeira e brasa no meu coração. Bibi, bibi, bibi. Ela partiu fazendo assim. Só na estação. Manuel Júnior Produções. Hottest Dance Club in Brazil. Tá bonito, tá ao vivo, tá a cores. Tá lindo, tá tinindo, tá zumbindo. Sorrindo com certeza, meus amores. Tá bonito, tá ao vivo, tá a cores. Tá lindo, tá tinindo, tá zunindo. Tá cantando, tá sorrindo com certeza, meus amores. Elegância no andar, que beleza, que nobreza. Vejo tudo em seu olhar. Que profunda profecia, proletária, profundeza, que riqueza. Caetés, água morna banha os pés, pele escura vale mais que os feudais e seus anéis. O sol afino, poder divino, é meu destino quase menino. Caracando dos corações e coronéis, o meu canto vale mais do que 10 contos de réis. Quem canta chora, quem ama tira mordaça. Ladrão seu destino e a caravana passa. Quem canta chora, quem ama tira mordaça. Os cães ladram seu destino e a caravana passa. Meus amores, tá bonito, tá ao vivo, tá a cores. Tá lindo, tá tinindo, tá zunindo. Tá cantando, tá sorrindo, com certeza, meus amores. Elegância no andar, que beleza, que nobreza. Vejo tudo em seu olhar. Que profunda profecia, proletária, profundeza, que riqueza. Na marim dos caetés, água morna banha os pés, pele escura